Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Hoje, novo programa também, novo convidado. António, como é que vai ser a emissão desta semana? Boa noite. Esta semana temos um convidado especial e isto aproveitando o facto de, na semana passada, ter decorrido na Póvoa de Varzim as correntes de escritas. O nosso convidado, como dizia, chama-se António Orlando Rodrigues, é um escritor cubano e o autor de Chiquita, o seu primeiro romance editado em Portugal, uma edição da Cuidnovi. É, de facto, um grande escritor, mas, acima de tudo, um grande romance lírico, irónico, com humor quanto baste, mas com uma pujança literária única. Convidamos os nossos ouvintes, portanto, à leitura deste espantoso romance. Quero também agradecer a simpatia do Diogo Campos e do Alexandre Garcia, com a disponibilidade e o apoio técnico para a realização desta entrevista. Boa noite e bom programa. António Orlando Rodrigues nasceu em Ciego de Ávila, em Cuba, em 1956. É escritor, editor e jornalista. Licenciado em jornalismo pela Universidade de Havana, residiu na Costa Rica e na Colômbia e atualmente vive nos Estados Unidos. É autor do romance para adultos Aprendices de Brujo, dos livros de contos Striptease e Querido Drácula e da peça de teatro El León y la Domadora. A sua bibliografia inclui também trabalhos de investigação como Literatura Infantil da América Latina, Panorama Histórico de la Literatura Infantil en América Latina y el Caribe, Puertas a la Lectura e Escola y Poesía. Ao longo da sua carreira, publicou inúmeras obras para crianças e jovens, das quais destacamos El Rock de la Momia, La Isla Viajera e La Maravilhosa Câmara de Lailai. Em Portugal, encontra-se editado pela Cuidnovi o romance Chiquita. Boa noite, António Orlando. Obrigado por ter aceito o convite da Rádio Universitária do Minho, neste caso do programa Livros com Rumo, para nos conceder uma entrevista. Isto a propósito do lançamento do seu romance, e primeiro em Portugal, que se chama Chiquita, uma edição da Cuidnovi. Antes de avançarmos para a abordagem a este livro, Chiquita, fale-nos um pouco, sinteticamente, do seu trabalho como criador literário, como ficcionista. Penso que iniciou a sua atividade literária no universo da literatura infantil. Como é que começa da literatura infantil e chega depois ao grande romance, um romance extraordinário, no mínimo, que se chama Chiquita. Gracias, Antonio, por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de conversar contigo y con tus oyentes. Buenas noches a todos. Bueno, yo comencé escribiendo literatura infantil, como tú dices, literatura para crianzas. Los 10 primeros años de mi trabajo fueron dedicados exclusivamente a los libros para niños. En esa época vivía en La Habana. Y después me animé, me decidí a escribir dos libros para lectores adultos, dos libros de relatos. Uno se llama Striptease y el otro se llama Querido Drácula, Caro Drácula. Son dos libros que tuvieron muy buena acogida y que se insertan en el universo de la fantasía, del humor negro, del absurdo, que son elementos que me interesan mucho dentro de la literatura. Posteriormente mi carrera continuó, pero en otros países, en Costa Rica y en Colombia, y seguí escribiendo libros para niños, pero me dediqué con mucho énfasis al ensayo, al estudio de la literatura infantil desde el punto de vista histórico en América Latina y también al tema de la lectura, la formación de nuevos lectores, la promoción de la lectura. Y después de haber vivido varios años en esos países, en Centroamérica y en Sudamérica, pues los últimos 10 años he estado viviendo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y ahí han aparecido mis dos novelas para adultos. La primera se titula Aprendices de Brujo y la más reciente, Chiquita. Chiquita. Ese es un poco a grandes rasgos mi trabajo. Sigo escribiendo a lo largo de estos 30 años libros para niños y libros para adultos. Me interesan por igual los dos públicos. O António Orlando falou na questão da literatura e do universo infantil e juvenil. Interessa-lhe e referiu o problema e a questão da leitura. Como é que, sendo, por um lado, de uma origem de um universo literário, de um imaginário diferente do universo europeu, é possível dizer que o universo da criança é universal, eventualmente, naquele sentido em que a criança quer é uma simbologia, vamos lá, uma metáfora nova e mais criativa sobre a realidade do que aquela que é, vamos lá, decorrente e esmagada por este processo da globalização, eventualmente, porque em Portugal nós temos também o problema, o governo, as instituições estão empenhadas numa campanha de incentivo à leitura. O que se pode fazer com os desafios das novas tecnologias, da informática, de todos os elementos que existem para seduzir os jovens leitores, a leitura ser um processo fundamental no crescimento e no desenvolvimento cultural das pessoas, e neste caso das crianças e dos jovens. A leitura parece-me que é um vetor fundamental no seu trabalho e na sua reflexão. Por um lado, como ensaísta, e por outro lado, como criador. Yo siempre he pensado que la clave para lograr un acercamiento estrecho y permanente entre los niños, los jóvenes y la lectura quizás sea más sencilla de lo que pensamos. Quizás podría consistir en entregarles lo que ellos quieren leer y necesitan leer y no lo que nosotros, los adultos, deseamos que ellos lean. Yo creo que la lectura se lee para obtener respuestas, para obtener certezas. Y si el libro que pretendemos que el niño lea no contiene esas preguntas, esas respuestas, esas interrogantes, esos descubrimientos, entonces no le interesa leerlo. ¿Por qué torturar a una crianza leyendo un libro que no le interesa? Ni tú ni yo como adultos leemos un libro que no nos interese. Evidentemente, claro, isso é verdade. Mas sendo depositário de um universo cultural, simbólico e rico, como é o universo caribenho, latino-americano, esse imaginário, e poderemos já fazer a ponte para o nosso romance que nos traz aqui à conversa, é provavelmente uma necessidade de libertação, uma necessidade de escapar ao poder, seja ele de que forma se manifeste e seja uma forma de dar uma pujança telúrica aos sentidos da vida. Pode passar por aqui uma interpretação do seu trabalho literário? Sí, indiscutiblemente. Y yo creo que tú apuntabas anteriormente el problema de la globalización y eso es cierto. Yo creo que los libros para niños y para jóvenes, bueno, tienen que partir de la raíz de lo nacional porque los mitos, las costumbres, las tradiciones, el folclore, La idiosincrasia de cada pueblo debe estar reflejado en su literatura infantil y juvenil, pero también tiene que estar el universo y tiene que estar los elementos míticos que acompañan al hombre desde los tiempos más antiguos y que están presentes en casi todas las civilizaciones. Por ejemplo, la curiosidad por las personas diminutas, minúsculas, no es solamente del mundo occidental, no es solamente de Pulgarcito, Almendrita, los enanos de Y Blancanieves, neve, exactamente. Sí, percebo. los enanos de el Anillo de los Nibelungos, Os no. anões não, No, eso não, não, não. también está en las culturas asiáticas, también está en el antiguo Egipto, está en las culturas Africanas, por africanas, exatamente. precolombinas. Quiere decir, ese es un pequeño ejemplo, que hay elementos míticos, imaginarios, que acompañan al ser humano desde épocas ancestrales, y eso también va a permanecer en la literatura. Mas o António Orlando, quando pega nesse tema do lado exótico, neste caso dos anões, dos liliputianos, pega naquele sentido, e já iremos mais adiante analisar convenientemente, como dissemos, mas não percebe que, dentro de alguma teoria, há alguns teóricos que defendem que o exótico, o anormal, é pelo menos a segurança para o homem civilizado, para o normal, se sentir satisfeito consigo mesmo. Passa por aquí. Eso puede ser una teoría, pero en el caso específico de esta novela, yo siempre Pois. la vi a ella como muy normal. Demasiado normal. Sí, porque el tamaño es algo muy relativo, Antonio. Yo pienso que se puede decir que el problema no es ser pequeño de tamaño, el problema es ser pequeño de ideas, Ideias e ¿no? de De ideas criatividade, cortas, de ideias sí, de curtas. dignidad, de espíritu. De tesón. Qué terrible vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va, como una sombra tras un cuerpo de mujer. Todos vieron amores que alegarán su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo con un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal. Vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va, como una sombra tras un cuerpo de mujer. todo vieron amores y alegarán su vista al volver. Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo como un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverá mi mujer ideal. Chiquita, de facto, é um ser, uma mulher gigantesca que faz transcender a ela mesmo, por um lado, e aqueles que a envolvem no universo em que ela participa como ator fundamental e participante. Mas nós vemos que ela provoca uma estranheza numa família dita, à partida, viu-se depois, a posteriori, que era uma família normal. Provoca um desarranjo inicial. Este desarranjo é sempre aquela situação que nós, como sujeitos, como indivíduos na sociedade, quando somos apanhados em contramão, desprevenidos, não percebemos que aquilo nos pode acontecer, ficamos, por um lado, sem reação, não sabemos o que fazer, mas, por outro lado, acomodamos à situação e acabamos por aceitar. É o que acontece com toda a comunidade de Manzanas, que se chama, penso que é assim, a comunidade cubana de onde Chiquita é originária. É isto que vamos lá fazer que Chiquita perceba que é um ser normal igual aos outros? Sim, indiscutivelmente. E há um episódio en el romance, en la novela, que la angustia que tienen los padres de Chiquita por haber traído al mundo una niña tan minúscula es conjurada, es borrada por ese personaje de ultratumba, del mundo del más allá, que le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Su hija es ciega, su hija es muda, su hija es tonta. Y la madre dice, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, en el mundo tiene que haber gente grande, gente chiquita y gente más chiquita. Exactamente. Pasamos ya por el romance. Um dos personagens que o António Orlando introduz a iniciar a narrativa chama-se Cândido Olazábal. E o António Orlando tem o cuidado de colocar na Chiquita estas palavras. Não me altere uma vírgula daquilo que eu estou a dizer. Porque por mais fantástico, por mais surreal que possa parecer aquilo que eu lhe vou relatar, porque a narrativa é construída em flashback, há um situar em Nova Iorque, um candidato a tradutor, um candidato a trabalhador, este Cândido, que não é por acaso que se chama Cândido, o que é que acontece? Ela tem a noção e a lucidez de dizer, não altere aquilo que eu vou dizer, porque pode parecer anormal, mas é o mais normal que possa ter acontecido. Tem a consciência que o leitor fica logo agarrado ao seu romance, a partir da forma que enquadra os alicerces da sua narrativa. Sim, sí. Eu creo que quando entras em uma novela, em um romance, estás entrando a um mundo com características peculiares. Pode ser um mundo que o autor dibujou de uma maneira realista, pode ser que la haya dibujado de una manera burlesca, puede ser que la haya pintado grotescamente o fantasiosamente. Cada universo tiene su atmósfera. Si aceptas entrar a él, estás aceptando entrar en una realidad artística. Y entonces todo es verdad dentro de ese libro, dentro de las coordenadas que te propone el autor. Si se logra hacer ese pacto con el autor, entonces no te asombra nada. Porque a questão aqui no seu romance não é esta de nós sermos, vamos lá, convenientes ou coniventes a aceitarmos o autor. O autor é que nos obriga, neste caso o António Orlando, é que, pelo menos a mim, obrigou-me a aceitar e ser aceitante do seu universo ficcional. Foi a construção, a manipulação das peças deste puzzle que me fez criar um entusiasmo como leitor por este romance. Portanto, há aqui um subverter. Como criador, teve a noção que pretendia provocar este efeito no leitor. Sí, obviamente quería establecer una complicidad con el lector, que el lector es una novela muy lúdica Fantástica, fabulosa, fabulosa no sentido. y el personaje de Chiquita debe ser construido por el lector a partir de informaciones a veces contradictorias. Eso implica una participación como una brincadeira, es porque hay informaciones. A veces se dice que Chiquita es muy buena, a veces se dice no, es muy mala, es maquiavélica. ¿Ves? É Entonces, maquiavélica. sí, es maquiavélica. Tem esse sentido. Mas a questão, voltamos outra vez ao início da nossa conversa, é que, ao início deste tema, é que o António Orlando obriga-nos a ser cúmplices da sua narrativa. Estabelece, porque eu penso que um dos aspectos fascinantes do seu romance é realmente a capacidade que tem de nos colar ao seu universo ficcional. Nós não estamos a olhar distanciados, estamos a olhar para este romance como o prazer que nos daria se pudéssemos também ser um personagem ativo e participante deste romance. Teve consciência como criador deste universo rico que nos transportou? Fue una pretensión y por lo tanto es muy estimulante que me digas eso. Y también es muy estimulante para mí en todos los países hispanoamericanos que he visitado, que los lectores me digan que a medida que leían, entraban a internet para saber más sobre esos personajes, porque eso le da o le prolonga la historia para su vida real, para su vida cotidiana, ¿no? Que eso me entusiasma mucho. Quando percebe isso, quando porque uma das coisas que tem a narrativa latino-americana é a vontade que dá nos leitores, pelo menos a nós europeus, quando percebemos e analisamos o universo cultural da América Latina, é que há um entusiasmo e há volto a referir, um colar do leitor à narrativa. Faz parte, nós como pertencendo a outro universo europeu, com referentes culturais diferentes, apesar de uma herança cultural judaico-cristã que permanece, de facto é provavelmente aquilo que une os dois lados do Atlântico, percebe que esse entusiasmo do leitor latino-americano também provavelmente é o que irá provocar no leitor europeu com este seu romance. Bueno, me encantaría, me encantaría. Yo, de todas formas, Antonio, no calculo, no miro mucho qué va a pasar después. Cuando escribo, trato de ser espontáneo, trato de complacer a un único lector, que soy yo mismo, Claro. y dejo que trabaje mucho el inconsciente. Creo que el inconsciente escribe mejor que yo. Yo soy mejor editor y mejor corrector de estilo, pero dejo que él haga su trabajo, que se relaciona con la fantasía, se relaciona con la imaginación, con inventar mundos, personajes, y entonces trato de no estudiar mucho. De hecho, nunca he escrito un libro con un esquema, cronograma previo de qué va a pasar en la historia. Tengo una idea clara de cómo comienza y cómo va a Acabar. terminar, pero lo que va a pasar por ese camino a mí como creador me tiene que sorprender también. Yo lo voy descubriendo del mismo modo que el lector después lo irá descubriendo. Deixa que os seus personagens adquiram, ganhem vida, claro, ganhem projeção e até se apresentem ao Criador, neste caso, claro, o António Orlando, dizendo: eu estou aqui e quero ser desta maneira que tu me trabalhes. Claro. Passa por aqui a esta emoção. Uma vez que o personagem ha sido criado, está vivo, já é autônomo. E Chiquita foi um personagem sumamente autônomo. Essa mesma autoritarismo, essa mesma vontade que ela manifesta em la história se manifestou também durante o processo de escritura. Ela ia por onde queria, dizia o que queria e eu ia detrás escribiéndolo. Até que ponto, e isto os escritores latino-americanos têm a capacidade de manipular o leitor também de uma forma objetiva e fria, nunca se percebe muito bem na leitura do seu romance, apesar do António Orlando no final colocar em apêndice determinado tipo de informação, onde começa a verdade ou acaba o imaginário, onde começa o imaginário, a imaginação e acaba a realidade. Esa es una voluntad de estilo. Yo concebí el libro como un artefacto, en un ensamblaje, donde hay piezas que son absolutamente realidad y piezas que son absolutamente fantasía. Y están entretejidas como los hilos de una tela. Con ese deseo, que el lector diga, bueno, que es cierto, que es verdad. Bueno, todo es verdad dentro de la novela, ¿no? Pero obviamente el libro se inspira en un personaje real, un personaje histórico. Chiquita existió, ella se llamaba Espiridiona Senda, era una mujer que nació en Cuba, solamente medía 65 centímetros, es decir, nos daría por la rodilla, perfectamente formada, muy bonita, muy coqueta, sedutora, muy seductora, con una carga libidinal tremenda, muy fuerte, erotismo muy caribeño, típico. Y a los 26 años ella dejó Cuba, era una desconocida, llega a Nueva York y conquista Nueva York, se convierte en una estrella del mundo del de los vodevils, de los circos, de las ferias, es decir, una vida apasionante. De este personaje que fue tan popular en Estados Unidos en el siglo XIX, se sabe muy poco hoy día. Cayó en el olvido. Yo investigué y reuní bastante información, pero el libro no es una biografía. Pues es, no, pues es no. La reinvención de una vida. É isso. E deixando isto de lado, o que se percebe, este lado real e o lado factual da questão, o que se poderá, a mim como leitor europeu, como um leitor típico, é que Espiridona é eventualmente Cuba. Porque é a Cuba que luta por um ideal, porque Chiquita percebe, é apanhada num conflito que é a luta da independência cubana. Passados estes anos todos, é possível perceber uma vontade de libertação, de liberdade, por um lado. Depois o seu romance também arrasta com a personagem de Rústica, que é uma personagem silenciosa, complacente, cúmplice de Chiquita, a questão da escravidão, que é um problema, sempre uma questão latente nas sociedades latino-americanas. Pode esta leitura, é permitida, é possível a um leitor europeu interpretar o seu romance nesta perspectiva, por exemplo, porque Chiquita, na primeira fase da luta da libertação pela independência do Império Espanhol, ela hesita, é algo que lhe passa ao lado, há uma indiferença. Ela quer afirmar a personalidade dela num contexto, quer afirmar-se como pessoa. Pode esta leitura também ser articulada a partir do seu romance? Todas as leituras são válidas. A lo largo de este ano que se publicou o livro em espanhol, he recibido muchas lecturas, muchas interpretaciones. Una de ellas, una de las más frecuentes, se relaciona con eso que tú dices. Ven en Chiquita una metáfora del destino de Cuba, de su historia. Es una lectura posible, respetable. Yo no lo hice con esa intención. Yo trato de ser un escritor muy cándido, muy inocente, y nunca escribo. Hola, Zabal. Sí, nunca escribo con una tesis en mi cabeza. Nunca escribo con una tesis. Después que la novela está terminada, yo la leo, al igual que la leíste tú, y digo, puede querer decir esto, puede interpretarse así, pero yo no la escribí con esa voluntad. Por eso todas las interpretaciones que hacen los lectores me resultan tan interesantes, tan respetables. Hay otras personas que la han leído en clave feminista y me dicen, sí, sí. Bueno, Chiquita es una metáfora que augura la mujer moderna, es respetable. Probablemente, también es Otros posible. Me dicen, es un personaje que nos está hablando sobre el derecho a ser diferente y a no solo a ser respetado como diferente, sino a ser criador, creativo, naquele sentido, independentemente da questão da personagem. E isso, penso que o António Orlando também é extraordinariamente criativo quando coloca um personagem fundamental, que é o personagem à volta do qual gira e constrói todo o seu romance. Apesar das suas dimensões físicas reduzidas, o gigantismo humano transcende a dimensão da corporalidade dos sujeitos. Também esta leitura, qualquer um de nós tem direito a ser lúcido, a ser corajoso, a ser criativo, a ser sublime? Claro. E isso é certo. E só te diria algo neste sentido, neste ponto. solo hubo algo que me interesó de manera consciente, hubo una voluntad de que el libro lo expresara, y era lo difíciles, lo complejas que han sido siempre las relaciones de poder entre los grandes y los pequeños. Los grandes y los pequeños pueden ser seres humanos o pueden ser países. Eso fue una voluntad que me animó mientras escribía. Pero sabía que el personaje de Chiquita era muy metafórico, que podía interpretarse de formas muy distintas. Por eso no quise comprometerme con ninguna, porque eso hubiera sido reducir el personaje a un solo plano. Me pareció más interesante que cada lector llegara a su conclusión de qué es Chiquita, ¿no? Sabe que um dos processos fundamentais para se perceber a literatura como arte, literatura, é exatamente isso que, quando o criador, neste caso o António Orlando, consegue de uma forma fenomenal, de uma forma transcendente, é quando liberta o texto, entrega o romance ao leitor, permite que o leitor recrie o seu universo ficcional e romanesco, neste caso, o romance Chiquita. Portanto, o que é que sucede? Sucede exatamente isto, que de facto o seu romance, e isso é um dos atores e de uns momentos únicos do criador, é quando o romance é pertença do leitor. Percebeu isso quando construiu a... Percebe, e das suas palavras eu aprendi isso, que realmente permite ao leitor, seja ele qual for, em Portugal, na Papua Nova Guiné, eventualmente, se sinta feliz pela leitura de Chiquita. Más que eso, pretendo que el lector sea el segundo autor. Ese es siempre mi propósito, mi fin último. Yo sé que un libro es solamente un mensaje que se envía, pero ese mensaje tiene que ser completado con la sensibilidad, con la inteligencia del lector, ¿no? Ahora bien, si el lector no está en ánimo de interpretaciones trascendentes, tampoco me molesta. Porque en un sentido último, este es un libro de aventuras, de humor, es una gran farsa histórica. Extraordinario. Y si alguien lo quiere leer en clave de humor y de diversión, pues me parece válido también. Yo creo que nuestro ánimo influye en el carácter del libro. Para esos ojos poderme quitar, quiero el líquido precioso. Para esos ojos poderme quitar, estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero. Con el calor que hace no puedo sudar. Estoy seco y me quiero mojar. La Siberia esse imaginário caribenho é esse tipo de referente cultural que lhe dá prazer, que lhe dá gosto de trabalhar e, eventualmente, passa, neste sentido, a sua construção do universo ficcional quando elabora os seus romances? Sí, me interesa mucho siempre trabajar con elementos de la picaresca, que es algo muy característico de la idiosincrasia de los latinoamericanos. Y bueno, particularmente, uno de los voces narrativas, que es el personaje de Cándido, se presta mucho para ese sentido del humor. Es un personaje muy desacralizador, se burla de todo, para él no hay nada sagrado. Y creo que eso le da también un matiz al libro lúdico. Uma das coisas que se percebe, o António faz a construção do seu romance passando vários pontos culturais, naquela errância que Chiquita tem que fazer até encontrar o seu verdadeiro ser, a sua essencialidade. Mas a preocupação dela é regimentar aquele outro, o que é diferente. Em Paris, a preocupação é Toulouse-Lautrec. Em Nova York é conseguir juntar-se àqueles elementos que também fazem parte daquele universo repudiante, abjecional, ou a sociedade vê com maus olhos. No entanto, o que é que Chiquita consegue? Consegue com isto que homens como Pulitzer, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Sarah, a grande atriz, olham para Chiquita de uma forma entusiasmante. É este manipular destes dois pontos em contraponto, em diferentes, em antagónicos, de simbologias diferentes, que permite dizer àquele que é o Zé Ninguém, aquele sem sentido, aquele o clochar, eventualmente, que a vida, o mundo, de facto, é um mundo global, é uma casa única só, tu tens direito à tua vida, por exemplo? Sim, sí, sem dúvidas. Eu creio que esse é o ânimo que move a Chiquita durante toda a novela. E não esquecer que Chiquita passa por Portugal, por Alfama. Em condições muito especiais. Muito especiais. Mas passa por Portugal, passa por Cuba, por Nova York. 14 de dezembro de 1900, não é? Pasa por Chicago, Boston, París, Londres, é uma vida muito agitada. Uma vida muito agitada e, de qualquer das formas, para o leitor é uma vida muito agitada, mas do imaginário. Sim. Não é uma vida de agitação permanente em que percorre quase como aquele errante contínuo, aquele que anda sempre com a casa às costas, mas é uma viagem à procura de um sentido para a vida. Sim. É porque que... Y también a mí me interesó, tanto como el personaje, me interesó la época que ese personaje recorre. Siempre me ha apasionado ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, con grandes acontecimientos políticos, a la independencia de las colonias, Estados Unidos entrando en el mundo de las superpotencias, los atentados del terrorismo anarquista, la Belle Époque, grandes que descubrimientos. Que es una época fascinante, de grandes descubiertas. ¿No? Sí. Entonces, una época muy suculenta para un novelista. La psicanálise, Freud, por tanto, hay todo este jugar de estos elementos simbólicos que o António Orlando joga como, vamos lá, o mundo como uma unidade única, em que Chiquita, apesar de ser um elemento diferenciado, também faz parte deste universo. Sim. Sí. É o mais pequeno átomo de humanidade, mas até o mais pequeno átomo de humanidade tem importância no mundo. Uhum. E é dito por uma das afirmações que é em pequena em tamanho, mas é gigantesca de sensibilidade, de criatividade. É isto que o António Orlando pretende transmitir com Chiquita? Bueno, eu nunca pretendo transmitir nada especificamente. Simplesmente... Mas eu, como leitor, tenho direito a fazer as minhas interpretações. Claro. Mas eu realmente simplesmente encontro um personagem, neste caso é um personagem real, que me atrapa y que me dice, sígueme, cuenta mi historia, y yo me voy detrás de él con la esperanza de que esa historia que a mí me está fascinando, mañana le fascine al lector, ¿no? Nunca, ya te decía hace un rato, las tesis no son mi prioridad. Creo que cuando tengo que exponer una tesis, uso el ensayo, uso el artículo. La ficción para mí es para crear mundos, habitarlos con los personajes, invitar a los lectores a visitarlos. Y claro, en un romance, en una novela, siempre hay ideas, siempre hay reflexiones, pero creo que eso va desprendiéndose de la historia, ¿no? Pode dizer-se que, como Chiquita, que ficava e ficou feliz, ou ficava feliz por ser a rainha de Lilliput, Cuba também pode ser percebida como a rainha de Lilliput no jogo, nos interesses das confluências, eventualmente simbólico-políticas, do século XXI? Cuba é mais complicada que Chiquita. Cuba es una isla pequeña pero sumamente compleja por su historia y por su destino. Creo que Chiquita es más fácil de estudiar y de escribir que Cuba. Una de las frases que es fundamentales y yo creo que es el núcleo central que después o Antonio Orlando termina el romance de una forma... facto de criação única, é quando coloca o epitáfio final nas páginas 447, quando termina, sem outras coisas, dizendo: foi pequena de corpo, mas grande de espírito, cubana e artista. No fundo, é esta particularidade única que o António Orlando, fazendo a partir de Chiquita, porta-voz da sua sensibilidade como escritor, é isto que pretende dizer aos nossos ouvintes e aos nossos leitores, que, de facto, o António Orlando, apesar de todas as dificuldades eventuais, de todas as incompreensões, Cuba e ser cubano e ser artista é uma forma única, pessoal e particular de ser um sujeito transformador do século XXI, da cultura e da literatura em particular. Sim, é... Antonio, pues claro, yo soy un escritor cubano, formo parte de una tradición, me identifico con esa tradición de la literatura cubana. Lezama Lima, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas, Eliseo Diego, Alejo Carpentier, son de todos esos autores, soy parte de la continuidad. Un recurso del método. Claro, entonces creo que el libro expresa esa alegría de ser cubano, de pertenecer a una cultura tan rica, con tantos nexos con el mundo ibérico, con el mundo hispánico, ¿no? Y una identificación con el ser humano universal también, ¿no? Porque cuando siento que un lector de otro país se identifica con Chiquita, con sus aventuras políticas, con sus aventuras eróticas, con la magia que puede tener su historia. Entonces digo, bueno, quiere decir que existe lo humano, universal, ¿no? Que son rasgos que están más allá de las culturas, de las fronteras y que son inerentes, característicos del ser humano. Da civilização humana e do ser humano. A nossa entrevista está a chegar ao final. Como criador, como romancista, como ensaísta, mas essencialmente na parte que nos interessa, como romancista, aquilo que, e é um convite que faço ao António Orlando, aos nossos ouvintes, continua a acreditar que, de facto, o homem pode ser mais homem a partir da leitura, da literatura, da arte e do seu romance. Como romancista, o que é que lhe apraz dizer aos nossos ouvintes? Eu creio que a literatura e o arte em geral são tão necessários para não perder a humanidade, como son indispensables para no perder la humanidad. Podemos vivir, podemos respirar, pero podemos ir perdiendo la humanidad. Y creo que el arte y la literatura es lo que nos vuelve sensibles y hace que permanezca nuestra esencialidad como seres humanos. Damos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite. Thank you.